teu fogo pra avivar, pra queimar. Oh, teu fogo sobre os corações frios, teu fogo derretendo a dureza dos nossos corações, teu fogo, oh, teu fogo. Clamamos, clamamos pelo teu fogo. Espírito de vida, vem com teu fogo. Muito bem, muito bem. Você que está curtindo os lançamentos da Rádio Online Fé para Viver. É isso aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A você que está antenado nas vias virtuais da internet, nesse Brasilzão, em toda a América Latina e nesse mundo todo, agradecemos sua preferência e te convidamos a permanecer conosco. E, se possível, divulgue para nós essa novidade. Nosso site www.radiofeparaviver.org, levando muito louvor, palavra e Jesus aos corações, mentes e ouvidos. Um grande abraço e aguardamos você lá.

Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantando, junto com os querubins cantando, junto com os querubins cantando. Junto com os serafins cantando, santo. Junto com os serafins cantando, santo. Junto com os serafins cantando, santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é Santo. Santo é o Senhor. Tu és Santo, não há outro como Tu, Senhor. Santo é o Senhor. Uma rocha que eu conheço além de Ti, Senhor. Santo é o Senhor. Então eu vendi tudo que eu tinha. coração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Por favor, me ajude, me ajude. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus, sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva descer, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Essa noite nós te clamamos, Senhor. A terra seca está aqui. Seca sou eu. A terra seca está aqui. Bate a mão no seu peito e diga: a terra seca sou eu. Ei, ei. Deixa a água descer. Quantos querem água essa noite? Quantos estão dispostos a dizer: Senhor, o problema não é o pastor, o problema não é a equipe de louvor, o problema sou eu, Jesus. Sabe, às vezes a gente fala: ah, é o som que é ruim, é o pastor que é muito ruim. O problema é Júlio, o problema sou eu, o problema sou eu, Jesus. Quando nós confessamos: Senhor, sou eu, sou carnal, sou religioso, sou egoísta, sou orgulhoso. Quando você confessa, sabe o que acontece? O Senhor vem com graça, Ele derrama chuva sobre você. Como essa noite Ele está começando a fazer. Alguns de vocês estão começando a ser molhados pela misericórdia de Deus. Agora, Senhor, eu estou liberando a Tua chuva neste lugar. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, eu libero água, água, água, água, água, água, água, água. água, água, água, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Quantos querem? Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. querubins. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado. ser tua vontade. Oh, oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas. Tudo em glória. Dá-me a visão de quem tu és, ó Deus. Abre os meus olhos pra que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Glória, dá-me a visão de quem tu és, ó Deus. Abre os meus olhos pra que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Oh, faz-me entender No Evangelho de João, no capítulo 8, nós aprendemos uma história muito poderosa sobre como os religiosos da época, eles chegam até Jesus tentando arrumar alguma razão para o incriminar. Eles trazem uma mulher que foi pega num adultério e evocam a lei de Moisés para tentar incriminar o Senhor Jesus Cristo. Com a pergunta, a lei de Moisés nos ensina a apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Jesus responde de uma maneira muito interessante, ele responde com silêncio. Ele se acalma, ele se agacha e escreve no chão. O silêncio de Cristo, ele fala mais do que uma multidão de palavras. O Senhor Jesus, com a sua calma e o seu silêncio, ele nos ensina que o pecado daquela mulher, que aquilo que ela tinha feito, não o surpreendia, não o intimidava. O seu pecado, os nossos pecados, não pegam o Senhor de surpresa. Eles não intimidam a Jesus. Ele nos ama tanto, Ele te ama tanto, Ele amava tanto aquela mulher, que antes que ela tivesse cometido os seus erros, Ele já tinha providenciado uma resposta, uma solução. Antes que você errasse, Ele pagou um alto preço para que todos os seus erros, no passado, presente e futuro, fossem perdoados. E a Bíblia fala que Jesus responde: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles religiosos, do mais velho ao mais novo, nessa ordem, eles começam a se retirar. Chega um ponto que só fica Jesus e aquela mulher. O único que tinha autoridade de fato de jogar a pedra. Ele pergunta para ela: cadê seus condenadores? Foram todos embora. E ele diz assim a ela: eu também não te condeno. Apenas vá e não peques mais. O que aprendemos com isso? Você não precisa ser bom para receber Jesus. Você não precisa ser santo para recebê-lo em sua vida. Mas você precisa de Jesus para se tornar bom. Você precisa de Jesus para viver uma vida santa. Você precisa de Jesus para que Ele pegue todos os cacos quebrados e transforme-o em um vaso de honra, cheio de vida e de alegria, em nome de Jesus. Você que está antenado na rádio Fé para Viver, pela internet nesse Brasilzão, em toda a América Latina, e te convidamos a permanecer conosco e, se possível, divulgue para nós essa novidade. www.radiofepraviver.org. Jesus. ó Deus Supremo Salvador. Digno de ser adorado, de ser exaltado pra sempre com do trono de Deus. te cura. Emana do teu coração e jamais vai se esquecer. Existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe graça que emana do teu coração e jamais de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas, que tu me amas. Começa a agradecer. por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por aquilo que Ele tem realizado na sua vida. Sabe, Jesus não vai te abandonar. Jesus não vai te deixar no meio do caminho. Jesus, Ele te ama. Você é precioso, você é amado. Você é filho, você é filha. Sabe, você é a filhinha do papai, o filhinho do papai. Essa noite eu libero o amor do Pai nesse lugar. Eu libero a graça do Senhor nesse lugar. Essa noite nós não queremos colocar nenhum fardo sobre os seus ombros, a não ser os braços do papai te abraçando. Alguns de vocês essa noite precisam ouvir a voz do papai dizendo para você: você é meu, você é minha, você é meu, você é minha. Vem nos meus braços, filho. Vem nos meus braços, filha. Eu te amo, você é meu. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. E já... Teu fluir é tudo que eu conheço, tua presença é maior do que tudo que eu anseio. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo. Te amo meu Jesus. glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação, tenho todas as coisas e tudo que eu preciso está em ti. Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Oh, por tua condenação tenho todas as coisas e tudo que eu preciso está em ti. Correrei para tua cruz, correrei, não fugirei. Infinito é o teu amor, infinito é o teu amor, coisas do presente ou do porvir, nem anjos nem principados vão me separar de ti. Céu, ele desceu. que eu anseie além de ti. Pois tudo que eu preciso pra viver está em ti, Senhor. Não há nada melhor para mim, teu destino. E o teu destino para mim é te adorar. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais. Pra viver está em ti. Não há nada melhor para mim do teu destino. O teu destino para mim é descansar em ti. E eu descanso em ti. Descanso em ti. E eu descanso em ti, Jesus. E eu descanso em ti. E eu descanso em ti. E eu descanso em ti, Jesus. Descanso em ti. E eu descanso em ti.